E o arari corre lixeiro de um ururé, guarda segredos tucunaré, guarda segredos tucunaré. E o arari corre lixeiro de um ururé, guarda segredos tucunaré, guarda segredos do Cunaré. Tenho a certeza que a volta do laço segura firme, mas não prende a fala, deixando marcas pelo corpo inteiro. O meu destino é morrer aqui. Peguei o barco, atravessei a Bahia, enfrentei maresia, era reponta de lá. A invernada, xote, saudade louca, é cachoeira tão boa que aconchego me dá. Peguei o barco, atravessei a Bahia, enfrentei maresia, era reponta de lá. A invernada, xote, saudade louca, é cachoeira tão boa que aconchego me dá. Ei, some, eu sei que nunca estou só. Ei, sumano, caboclo do Marajó, caboclo do Marajó, caboclo do Marajó, hey! Caboclo do Marajó.